Romano 273, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. O ajuste no 021. Gol no 273, copiou? Afirma, o ILS voltou a operar normal? Afirma, o ILS já está operando. Ah, tá, porque não assiste, estava como o NTP do Luda. Vai reportar no ILS, gol 1273. Vamos fazer um cheque para modificação. Solo, já teria autorização do gol no 567, não? Afirmativo, para Brasília já temos autorizado 360, copia? Por favor. Autorizado Brasília 360, via Oficial 17, decola 10 com curva direita, saída Arboia Elefa. Controle opera 1208, aciona 51165, proteja. Bono, me aceita autorizado para Brasília, nível 360, Oficial 17. Decola da 10 com curva direita, Arbor Elefa, controle 1220, decimal 8 e o código 5165. Correto, condutor, só em sentido de acionamento no 07. Chamar para o preço. Confirme? O 7567-10 pode ficar o pushback de acionamento? Afirma sim, você me dá. Autorizado, chamará. Proceda, TV. Proceda, Brasil, né? Está presente? Foi... Já foi autorizada a mudança de frequência para Ilhéus, o TV. Ok. 120, decimal 1. Ok, obrigado. Portugal 022, Airbornet 55. Salvador de Parque 120, decimal 8, bye-bye. 120, decimal 8, muito obrigado, resto boa tarde. Portugal 022. Boa. Então, 3894, seu número 2 para aproximação. Desça para 3000 pés, o ajuste na 021. Autorizado Serra Vitor 368 da presença. Gente, descendo para 3000 no 021. Voando Serra Vitor 368, tá 38 na sua. Departure, boa noite, Portugal 022, passing 2400 feet, Momo Departure. Boa noite, Portugal 022, with a contact, club level 370, um pouco, Momo Departure. Level 370, Momo Departure, request to see that it's material and possible. Stand by to clear. Standing by, Portugal 022, muito obrigado. Boa noite, informe o padre que encontra-se. Na base. Na Mata decola da 17. Ok, está autorizado Salvador, São José 100, conforme a rota do plano, decola 17, com curva à direita, saída coral, controle opera em 1208, aciona 5137. Foi 5135. Correto, Mike, com Mike. E qual é o seu B, autonomia e alternativa? Para acionamento da intercolagem na Bata, também a torre na frequência 186, com ajuste 1021 no bombo. Para o Salvador, 3567-1965 a bordo, autonomia D0330, está alterando com o FINS, pronto para o ataque. Via Pátio Índia e Alfa, até o ponto espera, quando chama a torre, na frequência 1186. O ajuste no 021 no bom voo, 3567. Pátio Índia Alfa, quando pronto, ponto espera, torre 286-1021 no ajuste, muito obrigado, bom trabalho. Nós vamos seguir Band 737-800, 8 milhas para frente. Desça para 2.500 pés. Gente, descendo para 2.500, reduzindo para 1.709, então 3.894. Gol no 273, mantém indicado até o externo. 273-7. Salvador, boa noite, Xenero 6259 com a Tango. Informação em curso uniforme para Guarulhos 360, copia? Copia, com a uniforme, 6259. Autorizado Guarulhos 360, decola 10 direito, saída da Eule da Bridge, intercepta o 316 após conforme rota do plano. Controle, opera em 1208. Acena 5161 no cotege. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 360, saída da Eulia da Bridge, pistão 90, curva direita, presa Lua no meio, intercepta conforme. Controle 208, transponder 5161, no Xanero 6259. Correto, 6259, condução de somente de estacionamento no 09. Ciente, 6259. 1273, baixa travado, passando externo, final da 1-0 Copa Vista. Livre pouso 1-60 graus, coma 12-9, pista no 0, gol no 273. Autorizado pouso 1-0, gol 1273. Salvador, boa noite, está 3894, passa o Serra Victor 366. Gente, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento 150 graus, 1129, informarei pista livre, TAM 3894. Gente, está 3894. pronto. Mantenha o ponto de espera, temos dois tráfegos na final, dá 1-0 para Pulse, mantenha a posição, TAM 3567. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 1-7. O Mike é com o Mike. É Portugal 022, contact North Center, frequency 126.85 e Flamengo 125.45. 126.85, 125.45, é Portugal 022, muito obrigado. Boa noite. Muito boa noite, eu vou no 601, está na posição 4, centro da informação de foto, só o que eu vou fazer. 01, motorizado, Galeão 360, Bianca Zulu 10. Vai colar 10, direita, saída da El Leda Bridge. O controle opera 120, decimal 8, acena 5164, proteja. Está autorizado 360 para o Galeão, via 210, decola da 10 com curva direita, perfil saiu Leda Bridge, 120 decimal 8, é o controle, 5164 transponder, gol 601. 5164, correto, quando pronto, tome posicionamento no 04, gol 1601. Quando pronto é barato, gol 601. Salvador, Gono 273, livrou à direita. 273, consegue o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, Gono 273. 319, P3894. Salvador, boa noite, P3894. 3894, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 3894. Gente, aguarde 30 segundos. Mike, Eco Mike, Ventuno 60 graus, Cono 4 North, decolagem autorizada, pistona 7. O Gol 1567 está na posição 7 para o posto de acionamento. No 07 aguarde, o 1567. A sua escuta. São 3894, utilizando o carro na medida do possível para prosseguir via Juliette para o 08. Gente, agilizando, prossegue via Juliette para o 08394. Correto. Bono 567, fornecendo inclusive de sola, após o arroz da tampa parquear no portão 8, tem livre curso de acionamento no 7, limitado. Vamos coordenar, muito obrigado. Salvador, boa noite. 3567 na saída Arbor. 3567, subcontato radar sobre o 380, após 2000 direto Lefa. Após 2000 direto Lefa, até 3567 para o 380. Mike, Eco Mike, decolou ao 08, chame controle Salvador na frequência 1208, uma boa noite. 208, grato, bom trabalho, até a próxima. Próximo. Oi Salvador, muito boa noite, Papatango Mike, Eco Mike. Mike, Eco Mike, boa noite, saída Coral, suba 100, direto Coral da presente. 100, Coral, Mike, Eco Mike. Utilizado 320 para Guarulhos, decolando a pista 10 com curva à direita, saída da Euler Abril, intercepta a Upper Zulu 16 e após segue conforme a rota do plano. Um controle Salvador opera em 120, décima 8, aciona 5166, contexto. Informação de que ele não está próprio cruz, ok? Correto, a solução de sistema de feedback acionamento no 05, são 3297. alternativa? Via Pátio Índio em Alfa, até o ponto de espera, quando chama a torre em 1186, ajustado no 021, bom voo, bono 567. Salvador, Oceania 259. Eu siga. O 09. 09. Confirmando no 09. Afirmativo. Livre, chamitar. 3-29. Boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 170 graus, uma dúzia nós. Vamos 567. Da presente chame Recife, ano 288, alternando no 260. 288-260 com Recife, da 3567. Cabal, meu Vitor Charlie Índia, prossiga. Charlie Índia, não temos o plano no sistema. Confirme o horário. Ok, vou correr lá com a IS e já retorno. Autoriza o operador de companhia? Aumenta por conta e risco. Não, 07, Salvador. Cruz fora do solo, vento 150 graus, 12 nós. 1273, paciente da informação, Vitor. 1273, aguarde, número 1 vai copiar. Salvador, 3297, posição 5, para 77, entrando. 1567. Radar da 360, após 2.000 pés, vai direto Elefa, 1567. Após 2.000 direto Elefa, 1567 para 360. Chame para o táxi. 3.867. Fala o Salvador, 1273. 1273, se siga. Paciente da Vitor, 360, com fim, está na, no gate 02. Sim, sino 276, aguarde de volta. Guardando o posto, poderia informar a saída? Dael Leda Brite. Dael Leda Brite, graças. Salvador, mais que mais? Dado nível 360, via Upperslu 16, decola da 10 com curva à direita, a saída é a Dael Leda Bridge, o controle opera em 120 decimal 8, aciona 5172, cotejo. Autorizado 360 para Confins, com a derrota do plano via Upperslu 16, decola da 10 curva à direita, saída da Dael Leda Bridge. Controle Salvador 1920, cima 8, transponde 5172, com 1273. Correto, condução de som e pushback, acionamento no 02. Foram pronto chamarado, 1273. São 3297, apenas para confirmar qual foi o transponder pago. 1607. 1007, boa noite, ajustado 1021, direto cabida presente, reporta visual com local de pouso. Passará visual, boa noite. Oceaner 6259. 6259, está para o táxi. Ativo para o táxi, com 124 a bordo, alterno galeão, 4 horas de ultramira. Via Pátio Índia e Alfa, Del Ponte Espera da 10, quando chama a torre na frequência 1186. Um ajuste no 021 no bom voo. Pátio Índia e Alfa, Ponte Espera, 2583. Meu Vitor Charlie Índia. É o solo. Visual, Guardião 07. Guardião 07, é um trato conhecido nas proximidades, tem frequência livre. 7, até a próxima. Até.